206 da escola 59, controle 19, 120 em cima 8. Sente, 208, boa, 206. Salvador, voo no 567 com a terra. Solo? O gol 1567. Ótimo, 567, Brasília, copiou 360. Copia o gol 1567. 67 Brasília, está autorizado nível 3, meia dúzia zero, aerovia Pesulu no 7, recola da pista 28, após decolagem de curva esquerda, subida Arbor, Alfa Romeo, Bravo Oscar Romeo, após direto Elefa, onde intercepta Pesulu no 7, aciona 5104, controle 120, décima 8. Brasília, via Amber, 17, decola da 28, curva esquerda na saída Arthur, após o ADCT elétrico. 5104 ao transponder, 1208 ao controle, o voo 1567. Vai, 1567, portão 8, chame pronto. Chamará o voo 1567. Oi, eu tá 3894, 6.7 milhas do... Será? 94, cheque o trem e já tá avistando a pista, confirma? Ainda negativo. Retorna avistando e informa na altitude, por favor. Porta. Meu pé, 8, 9, 4. Gente, pista 28, vento 270 graus, meia dúzia manhã. 28, autorizado, pouso 94. 28294, solo 05, livre à esquerda, chama 219, solo. Esquerda, 19, obrigado. Olá, tá 3894, tá? Alfa após Juliette, portão 02. Alfa Juliette 02. Boa noite, formação Sierra, copiou 340 Guarulhos. Copia. 340 Guarulhos, autorizado, TAM 397, Pesulo 44, Aerovia, decolada 28, após a decolagem curva esquerda, na subida da El, após Leda, após Eudes, aciona 5071, controle 120, decimal 8. Portão 5, chame pronto, está 3897. Eu vou na 273, uma milha para o 364, vai estar travado. Chefe, fala a distância final no 28, 273. Perfeito. É, confirme, tem chuva sobre o campo? É, chuva na vertical ou negativa? Avistou 900 pés, voo 2, autorizado pouso, pista 28, vento 270 graus, meia dúzia mais. Autorizado pouso 28, 6, seu solo aos 1, 2, livre à esquerda, chama 1, 2, 1, vamos falar. Direi repetir Gourmet 01. Isso é 28. pedindo autorização, Gourmet 01. Autorizado, próximo à esquerda, via Juliette Alfa, ponto espera da pista 28, andar com 3 gol, chama a torre 1 no 86, ajuste 1 no 0 no 2, tem um morro e boa noite. Conexão aqui com o solo após a passagem da guarda do banho da Gol. Está ingressando agora a próxima Juliette. Após está livre de no 05, chame táxi. Após o gol, livre pushback, chamada táxi, 2-7. Alfa, atmosfera 102.6, ajuste no 012, pista 28, pista 3897, então bom, boa noite. Boa noite, 601, está autorizado, ingresso a linha de decolar, pista 28, vento 260 graus, meia dúzia mais. Primeira decolagem. Está autorizado a alinhar e manter na 28. 601, decola os 28, controle 1 no 20 nesse momento. 208, gol no 601.